penso de medo não. Tenho sua própria opinião e a você chega na razão. Você vai chegar lá, pra que se preocupar? Você vai viajar e não vai mais voltar. Ou não. Chega lá, pra que se preocupar? Você vai viajar e não vai mais voltar.